DJ King, DJ especialista, a conexão leste-norte. De onde eu vim, eu sei pra onde eu vou. Pra onde eu vou? Eu tô aqui, o jogo começou. Já começou, tô vivendo aqui na Babilônia. Eu tô correndo do sul até Rondônia. Mestre de cerimônia, mostro serviço. Especialista no que eu faço, é o compromisso. Deve ser porque eu não falo, conquisto. Eu não me calo, por isso eu não desisto. Eu sou original até no que eu visto. E não me abalo com nada que eu assisto. Fica parado, você se esconde. E quando for ver, eu já tô longe com meu bonde. Vai me procurar aonde? No palco, no estúdio ou no clube, responde. Em Guiné ou em Berlim, eu vou ficar de pé até o fim. Da Praça da Sé ao Itaim, eu não esqueci de onde eu vim. De onde eu vim, eu sei pra onde eu vou. Pra onde eu vou? Eu tô aqui, eu sou merecedor. Merecedor? De onde eu vim, eu sei pra onde eu vou. Pra onde eu vou? Eu tô aqui, o jogo começou. Já começou. DG, tipo revelação. Tô matando tigre, matando leão. Tim, tim, hora da celebração. Sucesso na fita, tipo ladrão. Ladrão. O dinheiro tá no elástico, porque o meu cordão não pode ser de plástico. Fábrica de ideias, fazendo clássicos. Encanto plateias, como um mágico. Oh, eu também vim do gueto, nova geração, e eu prometo. Balanço sua alma e seu esqueleto. Caminho com calma pra ter mais acerto. Às vezes só observando, me perguntando, desse jeito até quando? Eu tô olhando, quem tá contra o mar, vai morrer na praia, vai se afogar. De onde eu vim, eu sei pra onde eu vou. Pra onde eu vou? Eu tô aqui, eu sou merecedor. Merecedor? De onde eu vim, eu sei pra onde eu vou. Pra onde eu vou? Eu tô aqui, o jogo começou. Já começou. Eu tô aqui, daqui eu não saí. Desde a quermesse lá no Jardim Peri. E hoje tem balada com Corribe e Renessi. Tenho muito pra ganhar e muito pra dividir. O tempo vai passar, todo mundo vai ouvir. Muita coisa vai mudar, mas não o que eu vivi. E me faz pensar, foi pra isso que eu nasci. Se Zé Povo vir falar, eu não tô nem aí. Escrevo várias folhas, não tô de brincadeira, foi essa minha escolha. Deixei tudo pra trás, também amo rap. Mas tem que fazer dinheiro, ninguém é moleque. Não, não, é só chegar, se envolve. Senão a gente toma seu público e não devolve. Não devolve, DJ King e DG. A conexão leste norte, muito prazer. De onde eu vim, eu sei pra onde eu vou. Pra onde eu vou? Eu tô aqui, eu sou merecedor. Merecedor? De onde eu vim,